silence. Música bonita pra começar. Bem light, pra um podcast light. Né, Suede? De todos os loucos do mundo eu quis você, porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos... Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera, e estamos no mês das mulheres. É, mês muito especial. O mês da poesia também. É, co-host, colabora aí, porque nesse começo, né? Dá um grauzinho só no microfone do Suede aí, por favor. E hoje nós estamos no mês das mulheres, mas antes de começar, antes de irmos para o tema, vamos lembrar das pessoas avaliarem a gente no iTunes. Tem, é muito importante. Avaliem com cinco corações. Cinco corações apaixonados para homenagear. Não só a gente, mas também as mulheres do nosso Brasil. Essas dos nossos tão especiais. As mulheres dos nossos Brasis. Exatamente. Certo? E... Pô, vamos direto. Vamos direto ao certo, ponto. Certo. Eu sou Rafael Tanicho e é isso aí. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Se não fossem as mulheres, nenhum de nós estaria aqui hoje. Eu sou o Pedro Tanicho, tá foda. Eu sou outcast, só consigo dar risada hoje. E estamos com duas convidadas. Na verdade, uma não é convidada, porque é minha senhora. Então, se apresente, minha senhora. Oi, eu sou a Jéssica e eu tô com muito medo disso. E fique talvez tranquilo. Você durma no chão. Fique tranquilo, esse podcast foi feito para homenagear as mulheres. Aham. Certo? Certo. E nós também temos aqui uma convidada, que é uma amiga nossa, poderia dizer que é uma amiga de infância nossa. E é uma pessoa que fala mesmo. É um contraste gigantesco dela e da Jéssica. É bom deixar isso claro e é bom ter isso. Porque, né? O que foi? Olha aí, olha eu ia fazer um comentário, eu sei que ela aceita, mas eu vou ficar quieto. Esse é ao vivo, esse não vai ter censura, então esse não pode. Eu vou ficar quietinho. Eu digo contraste de personalidade. Pra caralho. Então vai ser bem interessante. Para o mês das mulheres, o que nós planejamos, Suede? Não vai apresentar ela, não? É verdade, seu presente, por favor. Oi, gente, eu sou a Débora, sou amiga de infância deles e não sei, tô com medo também. Vai ser da hora. Será? Hoje nós preparamos um duplo aqui, um double especialmente para vocês ouvintes. Elas perguntam e eles respondem, logo menos. Na verdade, primeiro vai ser nós perguntando. Eu falei o contrário? Sim. Desculpe. Só colocar o microfone aqui no meio, porque eu vou compartilhá-lo com o Outcast, vamos ficar bem pertinho, assim. Isso, Ed, vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta, vamos lá. Só deixar... De quem que é essa pergunta? Não, deixa eu só deixar claro uma coisa. Tem perguntas que foram implantadas pra causar polêmica. Exato, exato. Mas vamos deixar essas um pouquinho mais pra frente. Sim, sim. Eu queria deixar claro que eu não pensei em nada, isso não partiu nada de mim, por favor. Essa primeira pergunta é do Outcast. Não! E não, a pergunta é: com pelo ou sem pelo? Oh. Com certeza, sem pelo, né? Não, calma. Vamos. Explica. Não é o que você está pensando. Não, calma. É o que vocês não. Estão pensando. Estamos falando do homem inteiro e não só das partes íntimas. Onde o pelo é aceito? Na barba. Mas não fui eu que fiz essa pergunta. Mas, por exemplo, ô Suede. Suede, queira erguer sua camiseta pra gente. Vai ser uma cena feia. Não. Se você quiser, você vai embora. Só pra mostrar um exemplo. Tem damas aqui hoje. Tá, só dá um. Então. Tipo essa porra aí. O quão aceito pelo são? Sem pelo. Não dá. Eu acho que depende, acho que é ok. Se não for exagerado, tipo, parecer o Tony Ramos. Tipo o Suede. Aliás, essa discussão eu tive hoje com o Hugo, então... Então, ok. O Hugo, a gente... Bom, enfim, quem sabe onde ele participa. Mas ele poderia estar sentado ao lado das mulheres nesse momento. Mais perto. Estou falando mais perto. Tá, a gente não vai comentar sobre a nossa situação nisso, porque talvez elas façam essa pergunta sobre a gente depois. Sim, mas sabe o que seria engraçado? Na hora do sexo, aparece o Tony Ramos. Ia ser meio trágico também, né? Ou Bin Laden, opa, né? Opa, opa! Carne é friboi? Não. Tem que ser friboi. Ia ser, né, um tanto trágico. Quanto complicado isso daí. Mais trágico do que cômico, né? É, mais trágico do que cômico. Eu tenho licantropia, cara. Tem o quê? Hein? Pelo pra caramba. Entendi. Fala normal. Lobisomem. É, na verdade, é porque ele também curte uma mulher assim. Na verdade, só de lobisomem. Isso não são fatos verídicos. Então ele curte as feministas, assim, aquelas acirradas. Ele curte, velho. Eu tô gostando muito dela. Pelo sovaco, cara. Ô, Suede, você curte pintado de rosa, pintado de azul? Não, cara. Não, por favor, velho. Vou fazer uma pergunta do Renato. Faça. Qual você prefere para sofrer? Putz. Por uma semana, aliás. Uma semana? Uma amiga falsa, um namorado infiel ou um sapato apertado? Pra curtir por uma semana? É, sofrer, curtir um, né? Sofrimento. Um sofrimento. Aquela coisa que você fala, isso eu suporto, o resto não. Ah, amiga falsa. Amiga falsa, com certeza. É, todo mundo tem. Exatamente, então, acho que mais tem. Foi, isso aí a gente tira de letra. A gente já tá acostumada, né? Espontâneo. Espontâneo e rápido, né? Não. Carai. E já vai pra próxima já? Light. Light, vamos ver aqui. Light, vamos ver aqui. Light, light. O que temos aqui é do... Ah, tá. Essa daqui é uma pergunta que entrou aí logo no meio, que é sobre relacionamento. Certo? Meninas, por que quando vocês estão namorando, todas as outras mulheres do mundo viram vacas, vadias e tudo mais? Essa é uma boa pergunta. Não, mas eu acho que isso é muito de fase. Eu já tive minha fase assim, hoje eu não sou mais tão assim. Não, a Jéssica, a gente passa, tipo, a gente tava viajando e passava por um lugar, sei lá, que tinha vacas ou galinhas e tal na estrada. Vaca. Daí ela galinha falava, não. Olha suas amigas lá. Ah, mas era brincando. Caraca. Era brincando. E é bem... Eu, particularmente, acho que é coisa de fase. E mais pela insegurança mesmo que a gente tem, no, principalmente no início do relacionamento. Eu concordo. But? Eu concordo. Só concordo. Tá, eu concordo. Eu concordo, mas assim, eu vou... Porque eu já fui muito... Né? A vaca. É. Eu já fui muito avadia aí. Então... já fui. É que é verdade mesmo. Não é? Eu era a única menina no meio de quantos meninos? 10, 12. E aí chegavam as namoradas. E eu nunca tinha namorado. Eu era a vaca. Namorada que eu tive que te conheceu sempre te odiou? Sim, todas elas. Caralho. Então tá. Sim. Só que também eu tenho um caso, que eu trabalho com uma ex-namorada minha. Quando eu tava namorando com ela, ela olhava pras meninas assim, do tipo, eu vou matar, não sei o quê. Mas ela tinha uma cara meio de assassino. Ah, tá certa ela. Aí, aí depois que largou, assim, vai andando por aí, cumprimenta todo mundo e conversa. Acho que é porque não oferece mais perigo pra coisa que não é mais dela, né? Olha... Ok, vamos para uma próxima. Não, mas eu falo que é de fase também, porque eu vejo, eu mesma, mudei muito nesse sentido, e eu tenho muito mais amigo homem do que amiga mulher. Né? Então, eu falo assim, se eu tenho amigo homem e é ok, por que que eu vou achar que todos... Né? Então, então provavelmente, é você também é amiga vadia de alguém. Talvez. Talvez eu seja. Mas meus amigos não namoram. E meus amigos são vocês. Então... Tá. E? Então, ok. Né? Ô, louco. Começa a causar. Vamos causar. Começa vamos causar. Causar um pouquinho. Acho que tá muito... Eu acho que eles estão achando certo. Que a gente tá bem As pessoas estão dando... Umas... É, eu acho que tá bem light. Meninas, nosso podcast é um podcast família. Uh-huh. O nível não vai descer como vocês pensam. Eu sei. É, do tipo, no máximo a gente vai perguntar se Fio Terra aceita essas coisas. Gangbang, essas coisas. Não, mentira. A próxima pergunta vai ser uma pergunta polêmica, porque vão ser mulheres que vão responder. Qual é o limite do feminismo? Uau! Eita! Se pudesse ver a cara da Débora agora... Eita! Eu confesso que eu pensei nessa pergunta pensando na Débora. Não, vamos deixar bem claro uma coisa aqui, ó. Existem muitas mulheres e algumas feministas que dizem que o feminazi não existe. Porém, concordo, eu acredito que o feminazi existe. Mas a pergunta é pra vocês, né? Qual é o limite do feminismo? Eu acho que tudo que é extremo não é válido, porque você tira o mérito de toda a questão. Então, é realmente o que você disse. Eu acho que esse termo, né, e essa ideologia do feminazi não cabe, entendeu? Quando você leva tudo pro... Não sei se eu me fiz entender, né? Eu acho que é aquilo que eu falei num outro cast, de que todo mundo que leva as coisas ao extremo, você não pode levar nem em consideração que a pessoa existe. Com certeza, com certeza. Agora, o feminismo em si, como causa de melhoria da situação da mulher, de uma forma geral, eu acho que ele não tem que ter limite enquanto ele respeite o outro, né? Eu posso polemizar? Mais. Não, é que assim, ó. É difícil ficar nessa posição e olhar pra vocês. Polemize. Tá. Sabemos que o feminazi prega a supremacia feminina, enquanto o feminismo pregaria a igualdade. Sim. Né? E aí a gente cai na seguinte questão: essa igualdade. E que eu vejo muitas mulheres que são simplesmente feministas e não feminazes colocam também, essa igualdade vai só para os benefícios ou a mulher feminista de verdade está pronta para encarar também os malefícios? Eu acho que a feminista de verdade está pronta para encarar os malefícios também. Até eu vi ontem ou hoje uma postagem falando, ah, por que feminista não luta para ser, para ter o... Frente de batalhão? Coisa de militar obrigatório. Sempre tem essa questão batidíssima. Que vai querer brigar pra ter algo, pra ser obrigado a algo, né? Nesse sentido, se assim, até os homens não gostariam de ser obrigados a isso, entendeu? Então, eu acho que o feminismo, ele é muito confundido justamente por pessoas que falam que são feministas e não sabem o que estão sendo. É que nessa questão militar, digamos assim, no Brasil, realmente o povo é mais... Quero ficar longe disso, mas os Estados Unidos já é, né? Sim, mas é só um exemplo. Com certeza. Né? Mas normalmente quem pega esses exemplos aí não tem a menor noção na cabeça. Não. Eles não pensam que a mulher não tá querendo pegar absolutamente todos os lugares do homem na sociedade. Sim. Eles têm que pensar pelo lado de que a mulher tá buscando direitos que seriam obrigatórios pra ela. Sim. Tipo um salário Sim. digno, tipo Exatamente. Não perder oportunidades por ser mulher e tal. Ó, se a gente cair nessa questão de salário. Hoje, uma mulher, de acordo com o IBGE, ela recebe 84% do salário de um homem. E para fazer a o mesmo função. Serviço. Então, não é justo se você vai desempenhar a mesma função. Aí a gente pega, bom, vamos, né, polemizando, a gente pega um babaca que vira e fala que a mulher tem que ganhar menos mesmo porque ela engravida. Isso que eu ia falar. Caralho, isso é filha da puta. E aí a mulher tem jornada dupla, tripla e ganha menos mesmo e assim. E ganha menos ainda. Né? Com certeza. Então... Não... É porque não existem mais mulheres Rochelle, né? Meu marido tem dois empregos. Não, queria. Hoje é mulher... O quê? Eu ficaria muito feliz que você trabalhasse e eu só ficasse cuidando da casa. Ficaria de boa. Não, eu queria ter um curso de madame. Já pensou em um curso de madame? Então. Você vai lá? Eu tenho dois empregos. Você não conta. É o pai do Chris. Mas eu acho que muitas das feministas não sabem nem o que elas estão falando. Elas não sabem nem o que elas estão pregando e aí é o que acaba confundindo a cabeça, porque elas não são feministas de verdade, né? Sim. Elas bagunçam tudo e aí as feministas de verdade sofrem as consequências. É como em qualquer movimento que busca o benefício de um povo que, entre aspas, é reprimido. Sim. Se você coloca um radical lá, essa é a pessoa que mais vai ser ouvida e é a pessoa que vai jogar toda a luta no chão. Exatamente. Com certeza, com certeza. Vou trazer mais uma questão polêmica aqui. Trans é mulher? Isso é uma introdução a um questionamento. Biologicamente não, mas... Biologicamente não, mas se ele se encontra como mulher, eu não vejo problema. Então, é porque a questão que eu quero trazer, por exemplo... aquela mina que... Jogadora de vôlei. Jogadora de vôlei, por exemplo. Aí eu acho que... Não, ela não é mulher e ela não tem. Porque ela por tá no quê? Não deveria estar lá. Não, biologicamente ela não deveria estar lá. Porque o tipo físico dela e a força dela é muito maior do que a das mulheres cis, né? Cis. Eu acho que é tudo uma questão... É sempre, sempre uma questão de bom senso. Tudo é bom senso. Mas aí, ao mesmo tempo, se tem você até, parar pra pensar... Tem até lutadora de MMA, né? Que... Sim. Tem, e aí tem essa questão de que... Caralho, Sueli. É isso, é de que eu dou um chute no microfone. Tá revoltado, tá revoltado. Incorporou. Tem toda aquela questão de que muitas dessas extremas feministas entram na briga de que não, mulher não é biologicamente diferente de homem. Aí você entra numa situação dessa que teria um esporte que as mulheres seriam competitivas num cenário que beneficia elas. Só que por causa de ter uma pessoa cujo porte físico biologicamente, naturalmente, já é diferente, elas estão em desvantagem entre si. Sim, com certeza. Estourou, 3 microfones, eu sei, eu vejo aqui, animal. Nossa, o Suede tá parecendo aqueles caras lá, faltou jogar 25 centavos nele. É, ele ficou fazendo mímica, que idiota. vamos lá, tá. Será que dá pra polemizar mais? Eu vou fazer uma pergunta pra Débora. Então vai. Ah, eu sabia que eu ia ser. A questão é bem hipotética, tá? Não é do mundo real. Sim. Digamos que você está andando numa cidadezinha do Rio Grande do Sul, perto de uma faculdade pública que eu não vou falar o nome. Aí, de repente, você escuta um rapazinho bem narigudo e alto falando: ah, mas bate, eu tenho um podcast de humor negro. Você espancaria ele no meio da rua e postaria no Twitter com muito orgulho? Falando que ele é racista. Não, só pra falar, isso aconteceu mesmo com um amigo nosso. Peraí, como é que é? Vai, de novo, vai, silêncio no set. Pedro, reformule a pergunta. É o seguinte... Mas fazendo o sotaque, né? A pessoa chegou andando na rua, toda serelepe pimposa e lacradora. E chegou perto de um conhecido nosso, meio alto e narigudo, que comentou, mas bate, eu tenho um podcast de humor negro. Aí a pessoa falou, você é um racista do caralho, e desceu a porrada nesse cara. E depois foi postar no Twitter falando, ah, eu fiz mesmo, bati num racista, eu sou lacrador foda. Só faltou falar que foi tri legal. Tipo, isso não deu um caralho a ver com mulher, mas é interessante. Não. Um salve, Gabriel Rainer. Abraço, Gabriel. Não, né, gente? Ah, foi só pra trazer a tona, dar as risadas mesmo. Não, isso aconteceu realmente com um amigo nosso, que é, fatos que verídicos. É parceiro nosso lá do Rio Grande do Sul. E realmente, o cara abraçou como se o humor negro fosse fazer piada com negros. Bem burro, né? Pra caralho, né? Bem burro, né? É. Bem burro. Melhor comentário. Outcast, escolhe uma pergunta aí e faz. Eu? Tá, peraí. Peraí, cara, tá lendo na ordem? Sabia tá. Que é ao vivo? É, eu percebi. É que eu não tô entendendo minha letra. Mano, você todo é professor mundo tá entendendo dele, a letra dele, ah, menos sou ele. Mais não de caligrafia. Agora sim. Qual a pior cantada que vocês já receberam? E aí, filé? Olha, essa é uma boa. Não. E aí, filé, mas essa pergunta é uma boa. Mas filé é muito padrão. Não tem alguma coisa mais esdrúxula? Mais esdrúxula? Não, mais esdrúxula é um amigo meu na faculdade falando que a minha é filete mignon. Meu Deus. Tá, pois é. Mais esdrúxula. Uma que eu já usei foi: oi, você gosta de... Eu vi que você só namora homens bonitos, quer variar um pouquinho? Nossa. Putz, grila. Eu sei que vale pra mim também, mas eu tô pensando, a única que eu lembro que foi, que marcou assim, porque foi engraçada, foi de um cara que ele falou uma coisa totalmente sem sentido. Eu tava triste na frente da faculdade, não lembro porquê, mas eu estava triste naquele dia. E ele virou pra mim e perguntou, ele falou assim, seu pai é pirata? E eu já imaginei que ia vir uma cantada assim, mas ele não soube fazer a cantada. E só virou, ele falou assim, porque ele roubou os seus olhos. Oi? E não. Serviu pelo menos pra dar risada, serviu. Pelo menos eu sei que não fui eu. Não foi você. Não, isso aí eu acho que o cara fez zoando, porque eu vi essa porra no Twitter esses pior dias. Pior que não, faz muito tempo e ele... sei lá, ele tava meio louco aquele dia. Ah, então faz sentido. Carai, tava, mano, completamente louco. A Ana Júlia lembra dessa história. Direto a gente conversa sobre isso. Foi engraçado. Mas não foi você, pode ficar tranquilo. Eu sei que não fui. Ah, vai saber. Eu ia me odiar se eu fizesse uma cantada. Mas você era do tipo... No MSN, na época, nossa, você não lembra disso. Não, claro que eu lembro. Não lembra. Não lembro. Mas era do tipo, ah, oi, tudo bem? Ah, melhor agora. Você, sim, fazia isso. Mas, sim, isso é uma verdade, né? Exatamente. Agora, e é um padrão também, na faculdade, também, tive um amigo que a Débora conhece, que tava bêbado no ônibus uma vez, chegou pra uma menina lá e falou, oi, gata, você tem namorado? E ela falou, tenho. Ah... Ele virou de costas, voltou. Você não quer ter outro? Isso é bom. E aí, Débora? Filé, o que mais? Ah, eu não consigo pensar em nenhuma, não. Não me lembro. Só lembro dessa. Eu acho que essa me marcou porque o cara era a personificação da babaquice. Sabe assim, aquele... Pensa num cara babaca. Acho que a gente consigo conhece, pensar em vários que andaram com a gente na época que poderiam ter feito isso. Então. Foi algum? Eu acho que não. Ele era mais assim. Ele era mais assim do pessoal dos motoclubes, assim. Eu não vou saber, eu conheci tanto babaca. Depois a gente escuta nomes. Que foi, Suede? Tá estourando, sol. Tá estourando muito, cara. Tá preocupado que essa porra estourou já. Já estourou, você vai fazer o quê? Não, eu não tô olhando isso. Eu tô olhando que esse microfone aqui tá dando menos coisa do que os outros. Tá menos coisa, viu, gente? Menos coisa, Tá. Vamos pra um super trunfo aqui? Aff. Bom, primeiro... A apresentação dele, vou até colocar o fone pra escutar melhor. Ô, Jéssica, eu acho que a gente não fez a lição de casa direito. Não, a gente não fez, a gente foi muito boazinha. Nossa. Vai pensando em mais coisa aí. Ó, eu conheço o seu lado, Débora, você pode perguntar. É, eu né, vou ter que ser criativa agora, né, porque... Olha lá, ó. Pode sim, irmão, não devo nada a ninguém. Pode usar o nome, falar que eu sou do Minuto, que eu sou do Rio de Janeiro, me autodenomino ouvinte macumbeiro, e que a minha... grande filosofia de vida, dia após dia, tentando não se matar. Ok, isso daqui não foi... Isso daqui foi a resposta dele quando eu perguntei se podia usar. Ele é o Felipe do Rio de Janeiro. É o que tá no grupo do Locomotiva? Não, tá. Um outro. E ele... Ele é de um outro grupo bacana. E você ele podia... mandou a seguinte pergunta. Uma pergunta que eu pensei aqui que seria legal é falar assim, ah, todo mundo pergunta se tamanho é importante e tal. A minha pergunta é... É mais importante o tamanho ou a textura? O Maneiro tem um sacão transante ou um daqueles saquinhos pequenininhos? Sacão transante, velho! Textura, porque você transa com picles, filha da puta? Ah, Jesus! Confesso que essa do tamanho eu já esperava. Mas da textura. A textura foi novidade pra mim. Do tamanho eu pensei em perguntar, mas como eu sou japonês, eu resolvi ficar quieto. Pode responder primeiro, fica à vontade. Uma jogada fica pra à vontade. Ai, caramba. Tamanho, textura e sacão transante. Sacão transante, eu acho que foi a cereja no bolo do negócio. Não, mas vai mais na textura e no sacão transante que foi mais legal. O cara, sim, tá no grupo? É. Não, mas acho que ele vai entrar. Fala pra ele entrar, que eu vou adicionar ele nos meus contatos como sacão transante. Ai, não, mas eu acho que o importante é saber fazer. Se souber fazer, não importa nada. E a textura? Pera aí, a Débora também não respondeu. Eu estou pensante. Aí deixa essa parte pra Débora. Eu estou pensante, né, gente? Né? A Débora, traz álcool pra ela. Porque ela tá muito puritana. O que que tá acontecendo? Você não é assim, menina. Tá a pessoa bom. depois que tem sacão filho... transante. Eu vou falar um negócio pra vocês. Aquele saco que bate na bunda é uma bosta. Aê, caralho. Aê, é ruim. Incomoda. Sacão transante não dá. Aquele, tipo aquele saco de velho. Estrada de terra vai encher todo o rabo de terra. Né? Aquele saco de velho bolou tudo, caído. Não, não, não. Não é legal. Entendi. Textura. textura. É, você é mais veiudo, mais lisão. A Jéssica já morreu, né? Eu devo estar... Eu estou sentindo meu rosto queimar. Sim. Eu devo estar pouco vermelha. Ainda bem que preto não fica vermelho, né? Fica berinjela. Então tá tudo certo. Foram dois negros que falaram. Tá explicado por que do meu comentário do Gabriel. Ô, Suede, pega água pra mim, por favor. E a textura? Eu ainda tô pensando na textura. Eu acho que mais importante que a textura... Eu não, bom, meu marido não vai ouvir, eu não vou ganhar o divórcio. É, né? É a grossura. Textura, tanto faz. Se você ficou preocupado com ele ouvir, provavelmente ele é desprovido disso. Não, não. É porque ele vai falar, você não devia ter falado isso. Você é uma mãe de família, você é casada. Não. Ah, é, gente, todo mundo mente. Para com isso. Né? É, todo mundo é mãe de família. É verdade. Agora, a textura nunca prestei atenção, não. Tipo, se for uma banana lisa ou um picles tudo cheio de bolota... Cara, que você escreveu depende essa porra. Do que a banana e depende do que o picles faz, né? É. Ah, a pergunta do... Então, tipicamente, uma camisinha não vai fazer diferença, então. Não. É, pra mulher é mais feliz nessa parte. Bolheres. Qual que é a da cor do esmalte? Não, tipo assim, sério, eu já tive conversa lá com a... Quê? Da cor do esmalte? É, eu já tive conversa lá na agência que ficou, né, porra, naquela época que saiu, sei lá, o Ronaldo fez sketch, Léo mandou flores, alguma coisa assim. E daí falaram, daí perguntaram, qual que é a cor do Léo mandou flores? Perguntaram pra mim. Eu falei, sei lá, que caralho de cor que é essa? Somos dois. Falou, não, mas é tão óbvio. É, tipo, eu olho assim, esse é um azul. Tá, esse aí é outro azul. Não, esse aqui é a flor do campo no dia 5 da primavera, não sei o que. Vai tomar no cu, isso aí é azul! Então vai, então vai. Vai, Jéssica. Vai, porque essa daí eu não estou apta. É, de esmalte eu gosto um pouco, Rafael sabe. Então... Eu não sei explicar qual é da cor dos esmaltes. Só que as pessoas. Não, empresas porque, deixa porque eu falar. É tão óbvio deixa o Léo mandou flores ser, sei lá, lilás. Não é óbvio. Isso as pessoas estão falando pra tirar com a sua cara. Que bom, assim. Não é óbvio que a lilás é Léo mandou flores. Mas. Ainda mais porque é um nome totalmente sem sentido. Mas as cores têm nome. Hoje em dia as cores de esmalte têm nomes super estranhos, mas isso não é de hoje, na verdade. Em 2011 tinha uma cor de azul que chamava Azucrination, que eu acho que foi quando começou. 2011 eu não lembro nem onde eu tava lá. É porque esse esmalte marcou minha vida. Até tá bom, desculpa. Até então, ok, Azucrination, azul. Sim, mas foi aí que começou essa onda de ter muitas cores de esmalte, muitas marcas diferentes. Muitas cores de esmaltes parecidas, mas que as marcas tinham que mudar o nome. Entendeu? Então vai lá. É puro marketing. É que essa questão do esmalte também é o que a gente tratou no outro podcast. Que mulher realmente tem mais sensibilidade pra cor do que o homem. Sim a gente tem só um espectro que... maior, né? Sim, pra cacete. Só que é uma sacanagem essa porra aí. É uma viadagem do cacete. Por exemplo, eu não entendo nude. Nude depende da cor da pele pessoa. Da pessoa. Então não devia se essa chamar nude, devia se chamar cor não, de pele. Não, mas é a mesma coisa. Cor de pele 1, 2, 3, mas é a mesma cor coisa. De pele eu ia ser até 9. Eu ia ser 10 pra meia-noite, né? Não, por que acontece? Daí tipo, a Débora manda a Jéssica, aproveita que você vai na esmaltaria e compra um nude. Mas aí eu viro pra ela e pergunto. Eu lá, mas é o nude pra você ou o nude pra mim? Por exemplo, se porque pede o nude pra da eu... Jéssica, pra mim, é branco. Se pede... Olha, olha. Eu ia perguntar se você tá com um certo esmalte aí, mas essa piada não vai bem pro podcast. Por exemplo, se pede pra mim ir na esmaltaria e falar, traz um nude. Daí eu falo, então, ô, vendedora, eu preciso de um esmalte nude pra minha mulher. Você vai falar que eu sou uns dois tons mais brancos falo, que o seu. Sabe cor de sulfite? Você vai levar um branquinho? Mas é esquisito, né? Nude ser várias cores. Se vier um ET e ele for azul, o nude dele é azul? É, sim, a gente já discutiu isso. É o cidadão que levou flores, caralho. Isso. Mas isso a gente já discutiu. Exatamente essa história do azul. Mas é esquisito, não me entra na cabeça esse negócio. Mas é, não, mas não entra na sua cabeça porque você não quer colocar na cabeça, porque isso é óbvio. Ah. Depois dessa eu até para outra pergunta. Que é meio não, que a gente mas tem é dois óbvio. Exemplos de nude aqui. Então, né? O começo e o quase fim do espectro. É, os dois você vai chamar de quê? De meio dia e meia-noite? Ah, legal. Tá, vamos lá. Qual é a pior coisa que vocês fizeram da qual vocês não se arrependem? Que não me arrependo? É. A pior coisa? É. Mas a em Débora que sentido? Já, nossa senhora! A Débora já tá ficando azul ali. Ai, ai, ai. Azul Green Nation? É, em que sentido? É algo que você sabe que é errado e você não se arrepende. Olha... A gente já teve essa conversa em outro podcast. Ai, ai, ai. A sauna? A sauna. Ah, tá. Débora. Pior coisa que você fez e não se arrepende? É, quer que eu vou dar uns exemplos já? Débora tá procurando no arquivo. Quem já assistiu... Ó, tá, pô, todo mundo já assistiu Todo Poderoso, né? Na hora que ele puxa aquele arquivo... Arquivo eu tô aqui o arquivo pensando. Da Débora. Ela tá pensando no mais light pra mim. É, tô pensando mais light. Eu não consigo, gente. Não consigo responder essa. Não estou apta. Tá, então só responde. Tem... Pra caralho. Ok. Deixa eu dar uma modulada nessa pergunta, porque isso daí foi muito geralzão. O que vocês já fizeram que se vocês não fossem mulheres, vocês não teriam conseguido? Quê? Caralho, é. A pergunta que eu fiz é muito geralzão. A pergunta não, que ele fez, isso, ninguém não, tem. Isso daí porque se poderia ser pra homem ou pra mulher. Se a gente não fosse mulher, a gente não teria feito? Não, é, não conseguiria fazer, não teria conseguido. Que portas que abriram pra vocês por ser mulher? Isso que o Suede quis dizer e ele é meio retardado pra falar isso. Tipo isso. Ele tá querendo se referir a tipo, algum teste do sofá, alguma coisa do gênero? Não, qualquer coisa, geral. É. Não. Geral. Eu acho que não teve nada, assim. Eita. Deixa ela responder. Uma vez eu consegui uma carona de Taquaritinga pra Matão. Porque eu era mulher. E eu cheguei aqui e a carona foi embora. A ver navios. É só abusou da pessoinha. Ué. Foi toda seduzente. Só porque o rapaz veio pensando no pepi de lá até aqui. Você vem e faz uma sacanagem dessa. Desci e falei, tchau, obrigada. E depois viu? Pergunto por que, é que existe o machismo no mundo. Com silêncio, né? Mas, ok. Tá. Tá difícil, hein? Tá difícil. Tá, calma. E aí? A música tá legal, né? É um bang-bang, Débora, né? Você já tá pensando nas outras pra eles? Nas outras? Mas... É, porque pensando, as nossas estão muito levinhas. Eles estão mexendo muito no arquivo, né? Então eu não tô conseguindo... Essa é polêmica de novo. Vamos trazer uma polêmica de novo. Essa eu tô achando que é que foi você que colocou ali. Pela posição que Na você verdade, leu. Polêmica. A dele já se foi e você nem percebeu. Então, assim, ó, polemizando, assim, o jeito, eu vou fazer a pergunta do jeito que ela foi escrita, porque isso é foi discutido antes. É o que causa polêmica. É o que causa polêmica, mas eu quero que vocês debatam a partir disso todas as vertentes possíveis do pensamento de vocês. Meu Deus, por que você tem que falar tão difícil? Desculpa, sou eu. Aborto é legal? Eita. Uou. Eita! Sim, eu acho que sim. Uou. Eu acho que a mulher, ela tem que ter. É legal, tipo, bacana? Não. Você vê não. Muito vídeo no YouTube. O Suede é chegado numa parada chamada Rebirth. Mano, para com isso. Para. Não, não dá. Não, não dá ouvidos. Não deu ouvidos. Não deu ouvidos. O Tânia é doente, por favor. Não liga. Nem procura, melhor. Tem hora não, que. Não vou procurar. É melhor pra sua sanidade. Hora que eu chegar, eu já vou esquecer. É, até porque Deep Web é difícil pra caralho. Você sabe, enfim, aborto é legal. Se você for preso, eu não vou visitar ninguém na cadeia, não, por causa de Deep Web. Não, eu não entrei. Aham. Uhum. Eu vi, tipo, coisas mais bizarras relacionadas a sexo que você encontra na Deep Web. Uma pesquisa super saudável pra família brasileira. Não, é aqueles tópicos. Como que é? Aqueles sites que tem lista 10. Tá falando sabe, que vai dormir no coisas? Chão? Não. Voltando. Vamos deixar responder? Você responde primeiro. Responde primeiro. É, eu já comecei, né? É verdade. Eu acho você bem Caxias nessa resposta. Né? Aborto é uma questão de saúde pública. É assim que eu encaro o aborto. Então, aborto é legal? É legal, deveria ser legal. E como, né, já me intitulei aqui, feminista, meu corpo, minhas regras. Porque a gente pau deveria ser obrigado. Da bancada evangélica. Também acho, mas whatever. Não, mas eu concordo com a Débora. E eu sou muito assim. O que eu não quero pra mim. Eu particularmente não faria. Mas eu não posso bandar no que as outras mulheres vão fazer. Então, se uma amiga minha ficar grávida, não tiver condições e falar assim, ah, eu não quero ter, o que vou, eu posso fazer? Né, vou até colocar a questão aqui de que eu sou mãe. Agora então, entrando um pouquinho num outro ramo dessa pergunta. Aborto, sem ser nas questões de gravidez e risco, de feto mal formado do tipo que vai nascer e durar alguns dias, e de estupro. Fora esses casos, do tipo a menina que sai por aí, dá pra caralho e quer fazer o aborto depois. Também, por que não? Porque se o cara que sai por aí come pra caralho, não sabe se ele fez um filho ou não, e a menina fica grávida, e aí? A responsabilidade é dela, ela nunca mais vai ver o cara e ela vai ter que ficar com a responsabilidade. Tipo assim, a camisinha estourou. Você saiu com o cara uma vez, a camisinha estourou, você ficou grávida, e aí? Não, aí foi um incidente indesejado. Mas existem casos meio que, né, a pessoa nem liga pra camisinha, nem liga pra nada disso, vai lá, faz, mas e depois quer tirar. Eu acho que é essa que é a... Não tenta prevenir. Mas aí não é... E quer tirar. Mas porque só mas ela e o cara? Cara tipo, podia usar a camisinha, o cara também não queria. Sim. Aí entendeu? Não é uma responsabilidade que, assim, só dela. O que eu penso nessa situação é, eu não acho legal nesses casos, porque cada um assume o que faz. Da questão de saúde pública, o governo já dá a camisinha, o governo já dá a pílula do seguinte e tem anticoncepcional à venda. A pessoa tem que se prevenir. Sim, sim, com mas certeza. Não só a mulher. E não só pelo fato dois, do... Sim. Os dois. Se aconteceu de engravidar, tenha o bebê e cuide do bebê, os dois. Mas é esse é o problema, então, não é? A mas mulher nem sempre vai é um ter tópico, o cara, né, ali do lado. Sim. Isso aí é um mundo tópico. Se o mundo fosse perfeito, ok. Sim, sim. Isso eu concordo. E outra coisa, né? Vamos voltar ao feminismo. Tem anticoncepcional pra quem? Então. Porque o anticoncepcional masculino foi vetado. E ó, o anticoncepcional faz mal pra caramba pra gente. Eu vou entrar na questão biológica do negócio aqui, gente. Entra na questão biológica, que a gente entra na questão biológica feminino também. É uma bomba hormonal, faz mal, óbvio, mas é um hormônio já produzido pelo corpo feminino. Mas não na quantidade que ele é ingerido. Calma. Então calma, só tô respondendo. Calmas. Não é na quantidade que foi ingerida. Só que ele faz um mal e tem uma eficiência de mais de 99%. O anticoncepcional masculino começou, ele chegou num ponto que não fazia efeito em 60% dos casos. Não foi algo que realmente teve uma eficácia que justificasse você colocar no corpo de um homem um hormônio que ele não produz pra fazer esse efeito. Porque eu, particularmente, não conheço nenhum homem que não tomaria. Homem é muito medroso também, né? Eu tomaria de boa. Sim. Mas é a mesma coisa. Mas são falar casos e casos, né? Porque se aqui você pegar um grupo de... São quatro que você tem faria cabeça uma vasectomia. Boa. Rafael, você faria uma vasectomia? Ah, depois que tivesse os filhos que eu quero ter, sim. Você faria uma vasectomia? De boa? Sim, sim. Não. Já tô na fila. Faria muito de boa. Deu entrada quero... no SUS, eu, é, tá, eu tá não na quero ter filho e... Só quer ser tio. Sim, se acontecer de eu ser pai, beleza. Mas eu não quero ter filho e eu não ligaria de fazer uma cirurgia tão simples pra não ter. Exatamente, é uma cirurgia é um puta pai. Simples. O tio é só a coisa boa do negócio. É, a hora que caga, devolve pra mãe, né? É, eu não exigiria de uma mulher pra fazer uma cirurgia aberta e de um risco muito maior do que o meu, que é só fazer um corte no saco. Exato. Sim, então, só que você é uma minoria, minoria da minoria. Eu sei, infelizmente. Você tá entendendo? Porque senão, ó, o Hospital de Matão gasta milhões todos os anos pra fazer campanha de vasectomia nas empresas e não tem efeito. É, eu não lembro a porcentagem que me foi dita, mas assim, não chega a 10% das pessoas que são conscientizadas das empresas num total geral de Matão pra fazer uma vasectomia. É. E o filho da puta do cara tem 5 filhos, a mulher tá arregaçada lá cuidando das crianças e eles não querem nem saber. É, a questão também é que muito homem é afetado e se fode por causa do próprio machismo. Com certeza. Com acha certeza. Que fazer uma vasectomia você vai deixar de ser homem. Você Exatamente. Vai começar a ser impotente. Essas coisas. É a questão de informação. De querer ser macho alfa. É a questão... Tanto assim, se você passa informação pra um cara, ó, sua vida vai continuar normal, você só vai ficar um mês sem fazer nada. Aí eu acho que você conscientiza pelo menos uma parte desse povo. Então é a questão de conscientização feita direito, às vezes, e também a questão do retardamento do pessoal. Os hormônios Machismo. Continuam os mesmos, mas os soldadinhos ficam aposentados. Tiro de festim! Porque, o que acontece é que a testosterona, que é o que dá a, entre aspas, masculinidade de um homem, é produzida pelos testículos. Não é igual num animal que você arranca os testículos fora, você corta o canal. Ele continua lá, continua Sim. produzindo o hormônio, só não produz mais o espermatozoide. Só queria deixar claro que no meu caso, porque eu sou. Eu não gosto de agulhas, não gosto de cirurgias, então eu teria muito medo. Talvez por um grande trabalho psicológico eu faria, ele fala isso mas em assim, todos não. os episódios. Todos e ele fala isso depois de a gente já passar por uma situação porque sabe que esse viado não usa camisinha. Exato. Né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem filha de quê? Foi Santo Cristo que desceu no mundo? Não, eu tenho uma filha linda e maravilhosa. Não, mas. Caralho, velho. Quanta coisa. É verdade, velho. Mas ó, a gente tá beirando o quê? A gente tá beirando 100 episódios. E o Suede ainda... Ele fala a mesma coisa desde o primeiro episódio. Que ele tem medo de agulha? Todo mundo sabe. Era só pra deixar claro o porquê eu não faria vasectomia. Mas todo mundo sabe. Não, eu vou ter que se desmoralizar. Pra caralho. Meu marido... A gente vai no pronto atendimento da Unimed e o enfermeiro tem que segurar ele pra conseguir colocar um soro nele. Não porque ele dá trabalho, porque ele desmaia. Porque ele tem medo de... E meu marido fez a vasectomia. Toma essa. O Suede foi me acompanhar numa endoscopia uma vez. Mas por que que você levou ele? Porque eu achei que ia ser engraçado. Aí na hora que for aplicar, eu só vi esse rapaz quase entrando na parede, de tanto que ele virou a cabeça. Em mim, não foi nem nele. Nossa. Ô, Suede, eu também tenho medo de agulha pra caralho. E eu faria, velho. Mas o meu é fobia, cara. O meu é fobia. Mas voltando... Posso falar um negócio, Suede? Posso falar um negócio, Suede? O Suede é o cara que acha que vai ser saudável pra sempre. O Suede... Tipo, às vezes a gente vira pro Suede e fala, porra, a gente tá com uma putazia e tal, alguma coisa assim. Porque, pô, a gente... O Pedro tá com 30 anos, eu tô com quase 30. E o Suede tem seus 24. 25. 25 anos. E você quer mais sair quando mesmo? Amanhã. Amanhã? Tá. Amanhã, sabe? Então eu tô uma semana pra 31. Então, e daí o Suede fica, não, porque eu nunca vou ter essas coisas. Eu não falo não, isso. Eu espero 2 anos. Ei, assim, eu não ele... falo isso. Minha expectativa de vida é 40 anos, tá? Falou já. E daí, tipo, ele acha que ele nunca vai ter aquelas azias, filha da puta, depois de, sei lá, de ter comido um pastel, sabe? Ah, pro meio do inferno. Mas só voltando à questão do anticoncepcional e tal. O Rafael sabe que eu tô passando por uma transição de talvez ter que parar de tomar o remédio por estar me fazendo muito mal. E por um lado é ruim eu pensar em parar, mas por outro eu sei o quanto que o remédio me faz um mal de colocar ele na boca e eu querer vomitar. Sim, eu Sim. entendo esse caso. Mas também você não pode dizer que é uma regra. Não. A menor parte das mulheres tem efeitos que realmente levam ao ponto dela não mais poder tomar. A maior parte das mulheres tem efeito colateral muito forte. Colateral tudo bem. Mas colateral muito forte. Não, poder mais tomar, eu sinceramente... Mas não é que ela não pode mais tomar, é que é uma decisão que ela tem que tomar entre... A mulher fica pulando de um anticoncepcional para o outro, a vida inteira. Ela não é ela simplesmente ter que parar de tomar, mas ela saber o que esse anticoncepcional faz mal, o que o outro faz mal. Tem uma parcela, é pequena, mas das que tem as trombose, né? Que sim. Tem a trombose, tem AVC, a embolia por conta pulmonar, do, tem do diversos casos. Sim, sim. Por não exemplo, é você vai falar que é uma minoria. Não é. Estamos em duas aqui, eu também não posso tomar. Foi por isso que meu marido fez a operação. É, uma questão é que também o anticoncepcional foi uma briga ganha pelas feministas. Foi uma liberdade sexual que elas ganharam. E assim... Eu, pelo menos, não vejo motivo pra... Ah, só vetaram o anticoncepcional masculino porque quiseram. Isso não existe. Porque não seria mais um ponto pra indústria mas farmacêutica ganhar dinheiro. Mas podiam estudar, né? O estudo podia avançar mais pra com gente... Com certeza. Eu rezo pra isso todos os dias. Porque, assim... Olha é igual você... o Tano pegador. Não, é igual vocês falaram, assim. Tem as pessoas que não ligam pra ter filho, que não estão nem aí, faz de qualquer forma. Sim. A gente tem medo de mulher que tem essa cabeça. Do tipo, você vai confiar numa mulher que é meio retardada e tá falando, ah, eu tomo de boa, de concepcional. Não, nem fodendo. Não, fodendo, né? Não, nem fodendo, porque no caso desse, esquece. Nem na vida do nada. Nessa é... Ei, Maria. Pronto, foge pra próxima. Maria, a mãe de Jesus, engravidou do vento. Sim. Vemos aí o caso ela da Bíblia. Teve um peido vaginal. Peraí. Ó, eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta é bem nerd, mas foi enviada pelo Renato Augusto, lá de São Paulo. Com qual super-herói? Ó, vamos colocar assim. Não, calma. Ó, até pra Jéssica. Eu e a Jéssica somos noivos. Pode responder de boa essa, ok? Ok. Com qual super-herói vocês trairiam seus respectivos? Bruce Wayne. Eu preciso falar, você sabe. Não, mas peraí. Ele Hulk ou ele Bruce Banner? Não, ele Bruce Banner. Aí ela chamaria ele de Rafael. Se fosse. Porque tem uma diferença muito grande. Então vamos pensar, tem dois. Pode ser dois? Porque ele é enquanto Bruce Banner. Outro é o Aquaman, que... Mas o Aquaman ou Jason Momoa? O Aquaman interpretado pelo Jason Momoa. O Aquaman Momoa. Hanna-Barbera, montado no peixe voador. O Aquaman. Jason Momoa. Imagina na hora do orgasmo. Feito pelo Jason Momoa. O Jason Momoa até o suede. Imagina. O Aquaman Hanna-Barbera na hora do orgasmo. Ainda não, bem que não é super gêmeos, né? Forma de um consolão de gelo. Forma de... Deixa pra lá. Porque os outros são meio babacas, os outros super-heróis. Esses dois são os que eu gosto. Bruce Banner, né? Porque... Bruce Banner. Como o Hulk, não. Como o Hulk dá medo. Como o Hulk é perigoso. Ok. E a Débora com o Batman. Oh, qualquer um deles. Até o Queixada. Até o Adam West. Qualquer um deles. Adam West, da Feira da Fruta? Qualquer um deles. Sendo Batman. A máscara faz o poder. Até com a tia do Batman, né? Tá, e outra nerd seguindo essa mesma. Com qual super vilão vocês trairiam? Eita. É difícil super lembrar de vilão. Super vilão. Com o Thanos, né? Oh, o Loki é bonitão. Não gosto. Quem mais é bonitão aí de super vilão? Doutor Manhattan. Caralho, é um Blumenger com uma vara gigante. Ó, o Coringa ia ser Coringa, muito esquisito. Ah, o Coringa que o Jared Leto fez. Coringa do Jared Leto, ok. Sensacional. E o Jack Nicholson. O Jack Nicholson. Os Coringas. E o Coringa que come a tia do Batman. Mas quais os vilões de personagens que eu não lembro agora, gente? Tem o Steppenwolf do Liga da Justiça. Fala os que eu conheço. Liga da Justiça, Steppenwolf. Continuo não sabendo quem filme. Não lembro. Tem o Darkseid. Tem o Darkseid, tem o... Tem o pai tem o do Bane. Star-Lord, que é um planeta. É o pai do Star-Lord. Tô pedindo pra você falar dos que eu conheço. Você mas, conhece. Mas o surfista prateado não dá pra ver a cara dele, né, gente? É, isso não interessa, não é bem a cara. Que a gente tá o Dr. Manhattan também não dá pra ver muito bem a cara. Ah, mas acho que era mas a Coringa. Dá pra ver muitas outras coisas. Porque os outros eu não lembro quem são. Então. Vocês reparem muitas Coringa. Coisas mesmo na cara. Não, mas peraí, então, seria o Dr. Manhattan é que se ele sair correndo, você segue ele. É só achar onde tem as pegadas com um traçado no meio. Não, mas ó. Peraí, o Coringa, mas só uma ou um relacionamento com o Coringa? Porque, ah, né? Isso é polêmico. Isso é um ponto bom. Não, é um ponto relacionamento bom. Com o Coringa não dá. Porque o que acontece? Por causa do Esquadrão Suicida, todas as menininhas ficaram... Não. Nossa, eu queria ter um relacionamento como o da Arlequina com o Coringa. Porque elas não conhecem a história. Mas, na verdade, tipo, o Coringa espanca ela e deixa ela submissa pra porra e coisas assim. Não, o Coringa só e pronto, sem ser relacionamento amoroso. Ok, Débora. Não, deixa eu. Débora. É porque se você tem um relacionamento assim, você também tem liberdade. Quem bate está disposto a apanhar, vai não. ter que estar. Ah, mas é que é o Coringa, não. Né? Não, não quero saber, eu sou a Arlequina, não, não é? Ele é tão mas louco, cara, é meio... ele deve aceitar às vezes também. Ah, então. Mas a Arlequina é muito boba, né? Então... Tá bom, então. Tá? Vamos vai entrar no mérito. E se fosse com algum membro do Fat Family? Oh, baby, dance, dance, dance. Claudinho ou Bochecha? Um é meio morto, dizem, né? Eu no meio da cara deles. Qual dos sete anões? Ah, boa. Tem duas, né? Tem depende do que você gosta. Né? Um sadomasoquismo, você pega o zangado. Você tem várias opções. Exatamente. Num grupinho que cabe num, sei lá, num freezer. Digamos assim, que se Branca de Neve fosse uma ninfomaníaca, ela ia estar feliz. Puxa vida. E aí, sem mais perguntas? Eu não penso em mais nada. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa, sabe? Presta, mas tudo bem. Então acho que vamos acabar essa primeira. Eu tenho uma pergunta. Então vai, então vai. É uma coisa que eu entrei numa discussão meio acalorada com uma colega de trabalho. São a favor da mulher chegar no homem? Que essa filha da puta fica falando, ai, que mulher que chega no homem é biscate. Lá vou eu, sempre fui biscate a vida toda. Você não espera o carnaval, né? Não. Nunca esperei o carnaval pra ser vadia. Nossa. Por isso que eu amo a Débora, velho. Não, eu acho que ok. Eu não cheguei no Rafael, eu acho. Não oh, lembro. Você atirou em cima de mim. Não. Deixa meu homem. Foi isso mesmo. Então... Foi tipo isso. É. Sai daí. Não, foi, não foi deixa... Meu, foi sai daqui, sai daqui, alguma coisa sai assim. Sai daqui que ele é meu. É, foi isso mesmo. E, mas... Tipo, né? Foi bom, totalmente sem pensar. Eu sou casada hoje graças, né, à minha desenvoltura. Eu cheguei lá e falei, oi, tudo bem? Vamos! Você chega em mim desse jeito, eu falo, beleza! Pô, imagina a mina chega, vamos! Pra você. Da hora! E lá, vamos nós, montar a vassoura e vai embora. É meio vassoura, né, mas tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta pro Sueli pra finalizar. Por que pra mim? Porque elas respondem. Exatamente. Fala. Você gosta quando o homem chega em você? Cara, depende. Novas amizades são sempre boas. Do tipo, eu queria sentir o seu duodeno. Dão. Ok. E acho que terminamos a primeira parte. Finish him. Finish him. Então... Até já, pessoas, porque esse, a segunda parte vai sair hoje mesmo. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Até já. you are.